Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. Agora é o seguinte. Só quem é velha guarda, só quem é velha guarda vai curtir aí. Só quem é velha guarda. Da época ali do Caldeirão da Lã. Da época do Mauros, da época da Zel. Eu sei que tem uns novatos aí, mas não tem problema. A gente tem que tocar pra todo mundo. Bora, Alisson desgraçado. Vai, vai, vai. Se você for. Puta que pariu, olha o que ele faz. Fabiano também por aqui. É com a Fabiano, tô soma com mulher bonita, mulher. Me dá seu carro devagarinho, mata meu desejo. E sexta-feira tem Mauro Suma com ela no Memória, lá no Barreiro. É o Mauro! Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo nos seus açoites. Pegar meu corpo, fazer o que você quer. Viaja, bebê. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor por você. O Edson toca mais uma. Joãozinho! Não sou eu que quero, é a família, papai! Tu gosta, né, Michel? Ellison, Ellison. Me sei, me sei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Esse aqui dá valor. Seu olhar tão diferente. É o nenê da Adidas. Não me vê. Ele, a Esther e a Carla Revon. Sua origem do Oriente. E aí, Railson Dantas. Não vê que eu estou afim. José David de Carvalho, aqui comigo, bicho. As melhores imagens, os melhores sons. Fala, Bahia! Pedida essa. Pra o quê? Pra se falar de amor. Tem que marchar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais nem só vocês, só vocês. Alguém referiu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Alexandre! Sentimentos. Esse é parceirão do DJ, esse é primo. Encontrar. E o outro amor? Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Comandando o som, Ellison e Juninho. É Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que baixar, meu pai. Eu já vivi o amor e posso falar. E aí, nenê da Adidas? Tudo que eu quero. E aí, Estezinha Nunes? Abraço do DJ Ellison. Eu não me vejo mais me entregando. Você, bebê. Você, bebê. Você feriu meus sentimentos. Olha o Breno, ele e o Carlinho. Meu irmão, quando essa dupla das... Não presta, não presta. Sei, outro amor. O Marinho Marcos, seu tal aí do teu lado, Alisson. Família Clautal. E é DJ também, Juninho. DJ, parceiro nosso. Bora! Indiscutivelmente, Splash Panda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar. E aí, Adê? Eu estava enganado. Não deu certo, viu? Lado a lado. Se der problema com o DJ aqui, tu já sabe. Estou angustiado de vai pegar na cara, né, madame? Dados com o salão, dançando com emoção. Mas parceiro Bruno também, Alisson, mais uma carina. Nossa relação. Tá com a puta. Consciência. Tá na safra do açaí, meu irmão. Comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi... E o nosso advogado Aranara também tá aqui. Você se machucou. Claro, eu duvido, Nara. Porque simplesmente foi inconsequente na sua. E o taxista Carlinho, só os velha guarda. Aí, Breno! É a época do cacau! Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Alô, Beatriz! A Beatriz Vasconcelos! E também a Daiane Souza! O Poró dos Anadins, o japonês! Alô, meu DVG! É pop! Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Julinho, essa música aqui eu só lembro quando a gente fazia as segundas-feiras lá do Caribe. Muita gente pedindo, mas a onda agora, a nossa onda agora, é toda quarta-feira, aqui mesmo, no Arei, e a gente pega pesado! Desde quando vi você chegar. E o quê? Eu fui logo querendo você pra mim. Olha o Paulo Bahia ali, ó. Tá se abandonando que a pressão tá alta. Me enganar. A brincadeira. Alô, do René! Um abraço do René! E delícias do Pará também! É o que eu te peço. É o que eu te peço. DJ Pedrinho é tudo. Na verdade, o René! Imaginei. E com o valsom tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter. Jorge, o nome do time mesmo aí, vai, manda pra mim, manda pra mim. Toca pra mim, Valson. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você viver um grande amor. Sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. E o quê? Meu amor, eu vou chorar. Agora é vem, vem, vem, vem, vem. Me dá teu coração, você me enche de paixão. Não me deixa assim. Esquenta, DJ Alice, acelera, maninho. Ellison. Sim, sim. Se eu bebi, não foi por causa de você. Posso chorar. É verdade, é verdade. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Ando pensando que ainda sofro por você. Viaja! Se alguém falou que andei mostrando. Life. Eu te seguro, não me lembro de você. Quem sabe sou da mão. Eu já te esqueci. Pode crer, pode crer. Quando o amor acaba. E o quê? E o quê? O coração sabe o caminho pra seguir. Eu tô lá, eu tô lá. Bota! E a gatinha Joyce! Joyce, beijo pra você, aqui do Landinho! Clarice do Juninho do Vito! Gente, bora, Joyce! Vamos lá! Você lembra? Lembro de nós dois sentados na calçada. Acho que esqueceu, não foi? Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Era muito bom no começo. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Era muito bom, não era? Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro. Todo começo tem fim. Deixava de sair, mano. Não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que com o Pop Príncipe Negro lá no Palácio dos Mares. Vai ser muita loucura, meu irmão. Bora, Juninho. E é por isso que eu te peço amor. Não me deixa assim. Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Josimar! presente. Grande Josimara do Pop da Amazônia. Ô Josimara, um abraço pra você. Maluco do Malucos Lancha, a Carlinha também. Alô Peixão, rei dos mídias. Me deu outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Pop. Sempre, papai. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei, meu amor. Essa do teu tempo, Michel. Te esqueci. Pra cima, maninho! Como se sou o poderoso cobra. Esse é parceirão, meu irmão. Olha a hamburgueria, papai. Bota pra cima, pra cima. DJ Ellison. Vai, vai, vai, vai. Ela está de volta mais uma vez. Se o teu coração não estiver muito bom hoje, meu irmão, isso é difícil, hein? Isso é difícil. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes. E aí, DJ Fabiano? Um abraço pra você também. O Elis, o Juninho, o Nandinho, Vitinho. Sempre muito bom. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vem e diz pra mim. Vai, bebê. Mostra como é que se faz, Alisson! O nosso amor foi mais que lembranças. Abraço com carinho. Mas que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. A DJ Ellison, desgraçada. Romão Barbeiro, é de presente com a gente. Obrigado pelo carinho. WK, PK, a galera tava segura em Mosqueiro e já tá aqui no Arém com a gente. Valeu, valeu, valeu. Live. Ainda descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração, pulsando tanta emoção. E aí, Bazuca, você e também o Baleia, dia primeiro. Ainda não. nosso no aniversário de quem nos eternamente. Claro, claro, claro, claro. Regrama! Tá todo mundo de férias esse dia. No dia 2. Em julho. Todo mundo lá na casa do Mauro, dia 2, viu, Júlio? Baixinha te recepcionando lá bonitinho. Opa! Alô, Tamires! Meu irmão, tem bolinho, tem docinho, tem salgadinho, tem o Hélice Juninho, meu Júlio. Junto, maninho. Hoje me sinto tão só. Depois daquela vez. Lumian. Acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher. Mauro, Maurote. E agora? Agora eu consigo entender. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. Meu carinho, taxista. Você é um cara bacana, mas a sua camisa é mais perfeita ainda. Depois eu te conto. Tamires, hoje de aniversário, parabéns, Tami! Tudo de bom, mania! E... O que eu sinto por você é forte, eu não consigo mais me controlar. Os teus beijos me deixam louca, dá uma vontade de te amar. Os teus sussurros me arrepiam o corpo. A gente se prepara pro dia primeiro aniversário do Já Eternamente. Até o Michel voltou! Eu já não sei viver, vem me amar. E o Alexandre. Você, Joguinho. Davi, a primeira. Empresário Caco. Que minha mãe... Ele é a primeira dama, Bruninha. Se me... O camarote de meu amor. De onde vem? Eu sei que meu coração não quer dar... Agora que eu quero ver, meu. Eu quero ver mesmo. Nos botões. Quarta-feira que vem tem DJ Lohan aqui com a gente. Imaginando aquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Guilherme bate forte também. Junto com o Caqui. Obrigado mesmo de coração. E na retaguarda, Jorginho da assessoria do vereador Melo. O Anão, Thiago da Triton. Todo mundo com a gente, né, Jefferson Pop? Renan da Toca do Leão. Parceirão! Só uma noite de amor. Nada mais. Quem já curtiu o Amor a Três aí? Quem já curtiu? Levou chifre? Quem já botou chifre? Então você já viveu Amor a Três. É verdade? Olha aí, ó! Passo noites em claro, mas solidão ao meu lado, vendo suas fotos. Neto da Elite! Ah, e ele tá de volta com a gente, alô Neto! À noite eu fico vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Amigo David Brasil. Dia, é o David Brasil, não, o David Parada, meu irmão. Para igreja, David, produtor! Me faz chorar, chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como está. Se ainda pensa em mim, não deixa de me... E essa é mais uma dele, hein, David? Se eu contar essa história pra... Aí, Manu! Canta, bebê! Calma, risa, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Tem que pegar muito aí. Meu parceiro Bruno, o Bruno, Bruno Verdeiro, o Gabriel Wesley, Wesley Vangelé, o Alan Souza também. Parceiro Leonardo Oliveira. É, Leonardo. Eu ainda sofri demais quando você me deu fora. Mas eu sei que teu coração tava aqui no dia do aniversário. Ninguém, o meu cabelo me valorizou. O Mike do Coqueiro! Nosso parceiro Paulo Bahia, tá de presente com a gente, parceiro, mano. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por... E aí, meu mano, que ajuda a série! Chegou o medo, o rei da chapa, babá! Tá tão difícil esconder a nada. Ellison. Dá um grau, dá um grau, dá um grau, dá um grau. Mais agudo, tira o beijo. E a gente tá chegando no limite. Mais um. Um é por dinheiro, outro é por amor. Sozinho. O que fazer se tenho que escolher? Tá tão difícil. Parceiro, se deixa eu dar um grande abraço aqui. Meu amigo Renan. Da Denise do Pará, ele, a sua esposa e o paizão dele tá aqui também. Um abraço pra ele, sou do nosso lado, o Tom René. E daqui a pouquinho vai fazer uma onda aí, meu gente, viu? Um abraço, Tom René, pra você. Toda a família reunida, a paz e a cunhada também, viu? A cunhada, vou te mandar. E a galera do show a bordo também ali. Eu tô no camarote deles. Ao lado, Sérgio Gui, Sérgio Gui, Sérgio Gui. Quem, quem? Luiz Marque! Agora sim. Quem tá solteiro, dá tchauzinho pra quem tá casado. Você tá casada hoje, Nara? Tá solteira? O Blaster te deixou hoje, foi? Assim. Então. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Não existe só um Blaster. Pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Da Royal Black, a grife top de Belém, papai. Gugu e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha. navinha, desce navinha, desce navinha, desce navinha, desce navinha, desce navinha, desce navinha, desce navinha, desce navinha. Quando eu mandar você sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha, sobe navinha. Quando eu mandar você quica novinha, novinha. Mas meu sou quica novinha. E aí meu parceiro Breno? Quica novinha. Não esqueça de ti não, já sabe. Patrocina os bailes funks e, na verdade, os concursos funks. Ele também é Bruninha, aqui do seu lado, sempre ela, sempre ela. Alô, Lula! E o Guilherme bate forte. Ele disse hoje, ele vai sair carregado daqui de muita gelada. Henrique passou lado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não matar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não matar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não matar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca. E aí, pescoço! Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não matar sua bunda. Para encher esse pescoço de gelada, meu irmão. Eu tava baladão no baile com a minha meiota no meio da rua. Vê duas cega brisada pedindo pra subir na garupa. O Motora Burino, o gordo lá do coqueiro, o Alan moleque da bike. Vai, vai, vai, vai. Mochila nas costas, radinho na cintura. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando. Só caçando, só caçando, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Só caçando, só caçando, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. Embaçou tudo aqui, viu, pessoal? Tá rolando um atrito. E o quê? Qual é que tem mais talento? Qual é? Qual é que sabe mais? Vai começar! Vai começar o combate. Se prepara, fia. Toma, toma. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma. E aí, meu maninho, é, né, mano, Maia? Um abraço pra você, saudade de você, viu, mano? Abraço, DJ Alisson, DJ Juninho. Chama ela. Vai começar. Putaria. E o time estranho, porto, rapaz, dura. Já tá na final, vai pra final no Palazão. O Flamenguinho que se segure, meu irmão. Bate, bate, vai. E nosso parceiro Rafael Cardoso, Sport Prime, meu irmão. E boné bonito, Rafael Cardoso. Sport Prime jogou, ganhou, pagou na hora. E qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais aí? Chama. Vai começar o combate. Bora, meu parceiro, vai que é. Soca, soca, toma. Moleque doido. Bate, bate com vontade. Soca, vai toma. Vai, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate. Nenê da Didas, Eli Esther. Alô, Railson Danda. Vai começar o combate. Sem tese, Esther. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. E bate, bate com vontade. Bora mexer tudo! Olha que eu quero ver, meu irmão. Bora, DJ Elison. DJ Guga, falando de amor pra vocês. O que é que o Zé quer fazer o Lúcio Funk, Elison? Ele já tá com a puta no bolso, vai fazer o Lúcio Funk depois. Mas calma, cara. Calma, que a mulherada tá... tá se crescendo. Vem, mulherada. Vem. Pode chamar uma por uma. Chama por uma, vai. Chama a Nara que ela vai. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda. Rafael Lima, o Júnior, Júnior Miranda e a Patrícia de Geixina. Peixe. Para a galera do áudio som. Tá gostosa. A Manchoque da Sete. Como ela tá toda gostosa. Tá todinha. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. E aí, Kaique? Tá aí com a gente? Ela tá na 17 com as suas amigas. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Do empresário. Meu Jesus, aqui no camarote! Tá aniversariante! Renatinho Tamires, uma! E o dono da quebrada. Ela é tão especial que ela tem dois nomes, rapaz. Deixa ela, para de cuidar deixa da porra ela, da deixa vida. Ela. Deixa ela vir com o DJ Guga. Deixa ela descer. Pra poder dar a xereca. Desce. Para 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Por quê, Guga? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Um abraço, Laércio, da 3 Eventos. Um abraço pra você. Um abraço do nosso parceiro. Laércio tá aí, Laércio, Laércio. O nosso barba, Laércio, tá aí também. Tira se amar, jogador, empresário, artista. E o Laércio Júnior. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca. Para de meter, deixa ela. Vários senta. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. E aí, Júnior Polêmico? E aí? São os quatro caras que a bandida se... Quem são? São os quatro caras que a bandida se amar. Quem é? Ator, empresário, artista e o maluco lá do maluco, o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Bicho, ele chegou todo embrasado aqui. Deixa ela. E domingo tem o bloco do maluco, Elison! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchauzinho, dá tchau, dá. Tchau. Tchau, fica com Deus. Deus. Passado dele. E de vez tchau. Em quando boa noite. cá. Tem alguém que saiu de casa brigado com o pai? Tem, tem. Saiu brigado, saiu brigado. Saiu brigado. Bora. Bora pro pop, né? Eu amei. Nem sempre sigo algum risco, mesmo assim eu amei. Puta que pariu, Alice. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho. Vai, Paturi, irmãozinho! É assim que eu gosto! Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. E o melhor é me fechar. Ah, como é que é? E aí você... É o Águia de Fogo!